duas fadas. Não conto de fadas, não dá tempo pra nada. Só ouvi muitas risadas. Embarrado, candidato a deputado. Pra mim, só mais um safado. Bateu na minha cara, fez a sua parada errada. Pensou que não ia dar em nada, mas não vou rir da sua desgraça. Cheio de moral, me chamou de marginal. Agora no DP pra não rodar vagabal. Eu me pego a pensar, quando isso acabará? Respostas não vou achar, mas minha voz vai revolucionar. Detesto playboy, o que fazem dói. Tortura por debaixo dos panos, atrás só pinta de herói. O corpo no chão, a arma disparada em mais um irmão. Sem nenhuma preocupação, lágrimas em volta de um caixão. Jamais irá voltar, agora descansará. Que pena que é dessa forma que a paz vamos encontrar. Mais um finado, sempre lado a lado. Mano Leandro assassinado, ex-conduta aliado. A tristeza abala a rotina diária. Jornada macabra na lista da missa de sétimo dia. O nome de mais um camarada. Que grande desespero, aumenta o desprezo. Ignorantes continuam ilesos contra aqueles que são indefesos. Insuportável situação, quanta desilusão. Deficiente físico também é cidadão. Atitudes impetuosas, uma vida criminosa. Convivência pode ser dolorosa, mas não explica a face maldosa. Quer se droga, se drogue, quer roubar, que roube. Na hora que rodar, ninguém te ajudará, vai se ferrar. Bala no pente, treta à frente, breu da mente. Alívio não sente, esquecer, nem tente. Cabeça, seus parentes, amigos ausentes, sua alma doente. O fim tá presente morto, como um indigente. Corrupção, alienação, destruição, discriminação. Fatos que acontecem no dia a dia, periferia, na correria, SC, denuncia, ha. Corrupção, alienação, destruição, discriminação. Fatos que acontecem no dia a dia, periferia, na correria, SC, denuncia, ha. Pra aumentar nossa dor, o DF é um quadro de terror. Maldito governador, promove o horror. Promessas, promessas, patifarias não cumpridas. Vejo como um mercenário atrás de uma face punida. Corruptos no poder, o Brasil finge não ver. Sirenes a tocar, se preparam para matar. Bonitas gravatas, malditas fardas. A minha sociedade criminal não esconde a cara. Arma é foda, maconha é moda. Mais um maluco que roda estrupador no X. Da U, cadeia é ruim. Eu não quero isso pra mim. A garota da cela, esse será o seu fim. Que bandido é você? Nada na cabeça, deve ter 50 reais e passo por quê? Queria levar a garota pra defender a sua cria. Mãe entrou na frente da filha, morta com dois tiros, que covardia. SC, a minha sigla, mantendo a rima, dando a volta por cima do sistema. Não mais nos intimida. Stark, caçula, nisso sim deu tá. Sociedade criminal, malucos aliados. Se procurar atalho, movimento falho. Nos tornamos um baralho, onde se escolhe é jogador. Ano 2000 saiu, entrou 2001, nasceu mais um. Morrem diversos jogados, baleados, boom, boom. A justiça pode fingir não ver, não querer saber. Pois nada vai perder, mas eu não vou esquecer. Repressão ao MST, Lalau não vai sofrer. Tudo debaixo das pulsas de FHC. Na periferia, covardia, na burguesia, regalia. Na mídia, apologia, os governantes, morte de hierarquia. Quem tá no poder, assim vai prevalecer. Quem tá embaixo, assim vai morrer, por quê? Corrupção, alienação, destruição, discriminação. Fatos que acontecem no dia a dia. Periferia, na correria, SC, denuncia, ha. Corrupção, alienação, destruição, discriminação. Fatos que acontecem no dia a dia. Periferia, na correria, SC, denuncia, ha. Chegando no pau de arara, família desamparada, querendo uma melhorada, pensa que a vida será renovada. Enxada mão calejada, a fome que só consome é o sofrimento de cada dia pra alimentar sua cria. Mas quem chega devagar, já sabe o que vai rolar. Todos a mim olhar sem medo, eu vou encarar. Com minha voz te detono, com minha rima revoluciono. Eu só quero igualdade, entendeu fulano? Vozinho ri de mim, diz que maloqueiro é mesmo assim. Querendo me rebaixar, e aí, quem sairá melhor no fim? Eu ou você? Quem falou, quem escuta, o que você tem a ver com minha vida? Filho da, o preconceito toma conta, linguado do de ponta a ponta. Por onde passo, minha puta me derrubar. Vixe, pensa que dá conta. Vozinho de carro, Patrícia do lado, querendo tirar onda, baixa a bola, favelado. Não critico com minha atitude, a mídia não me ilude. Xandinho cheio de saúde, cadê sua atitude? Vou ver, vou escrever, vou rimar, vou levar. Me digo o que será de sua vida se parar de rebolar. A bunda da Ibope, poder de dominação muito forte. Carla Pérez é o bote, o rótulo é seu short. Não sabe sua profissão, glorificada pela televisão. Se não mostra essa bunda, não vai ter divulgação. Esperança ainda temos, nos baseando nela continuaremos. Pessoas boas ainda vemos, será o fim dos tempos. A Bíblia agora é gibi, a revolta dos deuses aqui. Lemos, sabemos e cremos em Deus, nosso único elixir.